والله جعل لكم الأرض بساطا e Allah fez-vos a terra estendida como tapete لتسلكوا منها سبلا فجاجا para que por ela possais ir por caminhos em amplos desfiladeiros قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا Noé disse, Senhor meu, por certo, eles me desobedeceram e seguiram aquele cujas riquezas e filhos não lhe acrescentaram senão perdição. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا E eles usaram de grandes estratagemas. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا E disseram, não deixeis vossos deuses, e não deixes Wad nem Suá, nem Yakut, nem Yakut. Nem وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا E com efeito, descaminharam a muitos, e não acrescentes aos injustos, senão descaminho. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدَخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ Por causa de seus erros foram afogados. Então fizeram-nos entrar no fogo e não encontraram para eles, além de Alá, socorredores. E Noé disse, Senhor meu, não deixes sobre a terra nenhum dos renegadores da fé. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا Por certo, se os deixas, descaminharão teus servos e não procriarão senão ímpios, ingratos. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Senhor meu, perdoa-me e a meus pais e a quem entrar em minha casa sendo crente e aos crentes e às crentes e não acrescentes aos injustos senão perdição.